Irmão, cada um de nós só pode trabalhar, influenciar e abençoar a nossa geração. Quando nós estivermos fora dessa dimensão terrena, nós não teremos condição de fazer absolutamente mais nada. E pouco influenciaremos as próximas gerações. Eu estava com a Dani e meus filhos uma vez viajando, e eu me lembro que o Mateus vai fazer 9 anos, o Mateus perguntou assim: pai, quem que é Ayrton Senna? E eu achei tão engraçado ele perguntar quem era Ayrton Senna. Ele nunca soube quem é Ayrton Senna. Ele não fazia ideia de quem era Ayrton Senna. Aí nós fomos falar de quem é Ayrton Senna, para ele não faz o menor sentido, para ele não mudou nada. E quanto tempo tem Ayrton Senna? De todos nós aqui, é do nosso tempo, é da história de todos nós que estamos aqui. Mas para essa geração, já não é. Eu e você, como ministros de Deus, como fomos chamados, como uma carta aberta de Cristo, para triunfar e manifestar o perfume do conhecimento do Senhor, é só nessa geração. Se nós passarmos, e a única coisa que fizermos tiver sido sobreviver, comprar roupinha, mudar de carro, pagar as contas, nós não fizemos nada nessa terra. Se a única coisa que fizemos foi juntar um pouco de dinheiro, construir um pouco de prédio e ter o nome escrito em alguma placa, nós não fizemos nada nessa terra. E como essas coisas ainda são o sonho, a busca, o esforço desesperado da maioria das pessoas. Mas o Senhor quer que eu e você sejamos, primeiro, alguém que triunfa em Cristo Jesus, alguém que está em Cristo Jesus. É literalmente isso, olha. Essa folha está aqui. Eu coloquei a folha dentro da Bíblia. A folha não está aqui dentro? Você precisa achá-la para saber que ela está aqui dentro? Ela está aqui. Posso não achar mais, mas ela está aqui dentro. Você viu que ela está aqui dentro. Para onde essa Bíblia for, a folha vai junto. É ou não é? O que essa Bíblia executar, a folha está executando. É ou não é? Isso que o Senhor está dizendo. Eu e você somos chamados para estar em Cristo Jesus. E aonde Ele estiver, eu e você estaremos. O que Ele fizer, eu e você faremos. E por onde Ele passar, vai exalar o perfume do seu conhecimento. Agora, irmão, se a folha é Jesus, e está dentro do livro, que sou eu e você, e é a folha que é perfumada demais, o livro chegou em algum lugar, quem viu? Viu o quê? Viu o livro. E o cheiro não é do livro, o cheiro é da folha, mas quem viu o livro sabe que o cheiro é do livro. Nunca vai saber que o cheiro é da religião, que o cheiro é de uma seita, que o cheiro é de uma entidade. Então, o Senhor está dizendo, se você permanecer em Cristo, aonde Cristo vai, manifesta o cheiro do seu conhecimento. Só que os homens vão ver a mim e a você, e nós seremos uma carta aberta. As pessoas olharão para nós e elas verão o cheiro do perfume da presença de Deus. Elas conhecerão o Senhor, por isso ele vem e diz, vocês serão ministros de uma nova aliança. Não na letra, não na legalidade, mas na palavra do Senhor, vivificada pelo Espírito Santo. Agora, nada disso acontece se não houver transformação em nós. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus começa a nos transformar, nós vamos tendo condições nele de ensinar a alguém, de transformar uma geração, de mudar um povo, de alterar a realidade, a vida, o futuro de uma família, de uma comunidade, de um grupo, de uma cidade. Estávamos hoje lá no almoço com os jovens. Tínhamos lá vários jovens. Quantos jovens tínhamos lá? Uns 40 jovens, quase. E eu sentei com a mãe do Murilo, tia Helenita, e ela disse assim: eu estou fazendo 40 anos de ministério. E ela ensina a crianças a palavra de Deus. E ela ensina professores a ensinarem as crianças a palavra de Deus. E nós estamos conversando exatamente sobre isso. Não existe nenhum mega empreendimento do Ministérios Helenita Borja e Associados. Não existe. Não existe nenhum império, nenhuma organização assim maravilhosa, com um prédio, com escritórios, com tanta estrutura. Helenita Borja, Ministérios. Não. Existe uma pessoa tão simples, um material tão simples, há 40 anos pregando de forma tão simples, ensinando de forma tão simples, mas quantos foram mudados, impactados, transformados? Quantos anônimos que ela nem sabe e foram influenciados por uma vida? O que Deus quer não é que a gente gere grandes obras nessa terra, mas que a gente tenha condição de, ao sermos transformados de glória em glória, transmitirmos isso aos homens, transmitirmos isso às pessoas, e são as pessoas da nossa geração, de tal forma que elas também sejam transformadas. Quando nós começamos o seminário Veredas Antigas, o Senhor deu essa direção clara, que vocês conduzam estas vidas pelo seminário, porque eu preciso, antes de qualquer coisa, curar cada um de vocês, transformar cada um de vocês e colocar vocês cada dia mais naqueles caminhos, naquelas veredas antigas que eu já dei ao meu povo, mas que o povo foi saindo, e por isso não muda, não altera a geração, não transforma ninguém, não é carta aberta coisa nenhuma, não é ministro coisa nenhuma, não exala perfume coisa nenhuma. Eu quero que você volte para aquele caminho, para aquelas veredas, firmado nos princípios, nos fundamentos, de tal forma que a obra do meu Espírito em você vai ser tão forte que você vai começar a influenciar uma geração. Você vai começar a influenciar o povo à sua volta. Você não vai apenas fazer o seu nome ou se tornar conhecido, mas você vai afetar, alterar, influenciar, conduzir algumas vidas que serão transformadas e de glória em glória também manifestarão a presença do Senhor. Muito mais do que deixar um mundo de obras, é importante deixarmos um mundo de vidas transformadas. Mas ninguém transforma se não está sendo transformado. Ninguém leva a vitória se não está sendo vitorioso. Ninguém pode ser uma carta aberta se não tem nada para ser lido. Ninguém pode ser um perfume andando por aí se ele não estiver presente. Nós vimos no Veredas que fomos com quase 100 irmãos, quantos frutos. Eu queria chamar a Maria Helena, vem aqui por favor, Maria Helena. Eu quero pedir a Maria Helena que leia o seu testemunho. Ela é um dos inúmeros testemunhos de transformação através do Seminário Veredas Antigas. Por favor, leia o texto, leia esse testemunho que você leu para nós aqui no projeto. A paz, irmãos. Nós nos acostumamos a usar a palavra bênção todas as vezes que algo bom nos acontece. Entretanto, a bênção é algo muito mais precioso e importante que sai do coração de Deus para o nosso coração. É o próprio amor derramado em nós. Quando descobrimos como funciona a ministração de bênçãos para outras vidas, sabemos que ela girá através dos canais que Deus usa, ou seja, da vida de quem as ministra. Assim, a cada vez que eu abençoo alguém, sou também abençoada. E todas as gerações seguintes também o serão. É algo maravilhoso. E foi no seminário Veredas Antigas que eu pude entender os caminhos universais de Deus e que fazem com que a minha vida funcione quando permaneço neles. Saber quem sou e por que estou aqui definiram minha identidade e o meu destino. A consciência de que pertenço a alguém que me ama de maneira incondicional deu-me segurança de caminhar nas veredas que Deus preparou para mim desde o ventre da minha mãe. Trazendo à memória minha vida passada, durante este grupo de processo, descobri que fui muito ferida quando criança. Fui criando mecanismos de defesa ao longo da vida para me livrar do medo e da insegurança, para ser amada e aceita. Enfim, passei a viver em função da opinião das outras pessoas. Como outras pessoas, podemos entender pais, marido, filhos, parentes, qualquer pessoa. O Espírito Santo de Deus revelou-me as áreas em que eu buscava, de maneira imprópria, obter amor, reconhecimento e valorização, e também onde eu me rebelava para evitar a dor. Com humildade, reconhecendo minha necessidade de relacionar-me amorosamente com as pessoas, me arrependi e me livrei dos sentimentos de amargura, ódio e ressentimento que permeavam as minhas atitudes. Perdoei meus pais, perdoei meu marido, pedi cura das feridas causadas no coração dos meus filhos e os abençoei em todas as áreas de suas vidas. E recebi, porque creio, o perdão de Deus para as minhas faltas. Ele me chamou para estar no tempo e no lugar certo. Hoje sei que posso saber mais sobre mim mesma, se prestar mais atenção ao meu coração. Agradeço a Deus ter me dado meus filhos. Eles são preciosos para o Senhor, ter tido meus pais e a chance de reconhecê-los e honrá-los, revertendo qualquer sentimento negativo e liberando bênçãos para cada um deles. Peço a Deus que os ame e os honre através da minha vida. Aprendi que a minha dor e a minha dificuldade podem ser o ganho de alguém, compartilhando minhas experiências e de como Deus tratou e curou as feridas do meu coração. Abençoo meus pais, meu marido, meus filhos, meus netos, minhas noras e genro. Abençoo meus familiares e meus irmãos. Abençoo o pastor Sóstenes, a pastora Daniela e seus filhos. Abençoo meus irmãos do projeto e a todos que Deus tem colocado para caminhar comigo. E o faço no precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Maria Helena.